vocês, um Realcast. E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Amorim e Rotten Tomatoes não é critério pra avaliar nada nessa terra. Realmente, pra quem dá 100 pra Arrow... Oi, eu sou Inaê e eu não sou como nenhuma outra mulher que vocês conheceram. Boa! Olá, eu sou o Virajari. You're not brave, men are brave. Essa era a frase foda que tu disse que ia falar? É foda, pô! Eu sou o Eduardo e se eu fosse o Robin ia ser maior que o Batman. Sou o Ian, esqueço o Lex Luthor do Superman Returns, esqueço o Batman do Nolan e deixo um pouquinho, o Superman do Reeves de lado. Ih, que blasfêmia. É nem questão de blasfêmia, é que, tipo, o Superman é foda, mas bora dar uma chancezinha pro Cavill. É, você tava falando pra não ficar comparando, pra não ficar preso. Exato. Tá. Exatamente, eu concordo, Eu sou o Iago Feitosa e o pai do Cyborg é um youtuber melhor que a Kefra. Tutorial de como remontar seu filho. Mais um Realcast aqui, a gente vai falar agora, depois da minha volta do meu exílio. A gente vai falar do filme que tá dando o que falar pra caramba, cara, que é Batman vs Superman. A crítica odiou, os fãs estão protegendo esse filme como se fosse a coisa mais importante de suas vidas. E eu achei importante a gente comentar, tirar um pouco o contexto de internet e levar mesmo para as nossas opiniões mais sinceras, sem deixar... Deixando o haterismo de lado. Eu não consegui chamar gente que odiou o filme. Então, eu já quis gravar logo pra tentar... Porque eu não preciso, a internet já tá odiando o filme, os críticos estão odiando. É meio que difícil. O argumento deles, né? Não tinha como participar daqui, não. E eu achei que a gente precisava falar, porque o filme realmente foi muito bom. Não só na minha opinião, como de várias pessoas com relevância de opinião, como o próprio Omelete e até o editor da Forbes veio defender o filme, dizendo que os críticos estavam loucos. E eu acho importante a gente ressaltar aqui e defender um pouco o filme, que tá faltando um pouco isso. Eu acho que tudo começou, cara, em 2013, quando anunciaram que o Ben Affleck ia ser o Batman. Na verdade, cara, deixa eu me interromper, na verdade eu acho que começou na Comic Con 2013, Aquela cena da Comic Con foi maneiríssima, cara. Foi a apresentação lá do logo que fizeram? Foi, do general. Zack Snyder chamou ele pra falar a frase clássica da HQ. Uhum. Mas, sei lá, cara, pra mim foi quando escalaram o Ben Affleck. Quando escalaram ele, começou aquele frisson de esse filme vai prestar ou não vai. As primeiras especulações, acho que negativas, começaram aí. Porque na Comic Con, quando mostraram lá aquela logo do morcego com o símbolo do Superman, todo mundo tava achando foda pra caralho. Mas quando botaram o Ben Affleck, aí pronto, todo mundo começou a duvidar do projeto. Aí juntou o pessoal que é hater do Ben Affleck com o do Zack Snyder, que é muita gente. E o pessoal queria o Christian Bale, né, cara? Tava muito fresco na cabeça de todo mundo. É, cara, porque até então, o Batman do Nolan é a melhor coisa do mundo, inalcançável. Um Batman realista tem que ser, entre aspas. Mas com o tempo a gente foi vendo que não era bem assim, né? O Batman do Nolan era, por ele ser realista, acho que nem esse foi a limitação. Ele era realmente limitado em algumas coisas. As cenas de luta não eram tão bem coreografadas assim. Ele era muito de dar cotovelada, a gente até briga com isso. Ele não tinha as skills de detetive que o Batman era pra ter. Assim, eu vejo um pouco diferente. Por exemplo, no Batman Begins, as cenas de luta dele são maneiras, cara. Ah, são sinal do Begins. Do Batman Begins são. Principalmente no treinamento dele. E ora no terceiro filme, na verdade. Os dois primeiros das cenas são legais. Já começa no segundo. Começa no segundo, sim. Aquela cena que ele toma pau de cachorro, aquela cena ali deu uma boa vacilada, cara. Sério mesmo. Eu só lembrei da HQ que o Batman apanha pras crianças, porque ele não queria revidar. Qual HQ foi essa? Ah, cara, não sei o nome. É uma que ele veio no Brasil, se eu não me engano. Ele veio no Brasil, aí os moleques começaram a atacar pedra e pau nele. Aí ele falou, caralho, esses meninos estão me batendo, mas eu não posso revidar porque eles são inocentes. Mas se eu não revidar, eu vou morrer. Que merda, velho. Mas ele sai correndo. Black and Blue, Fight Night, greatest gladiator match in the history of the world. Só completando aqui a informação do Thiago, porque o negócio da Comic Con foi o seguinte: o haterismo em cima do Snyder cresceu muito depois do Man of Steel. Sim, e o Man of Steel foi lançado em julho de 2013. A Comic Con foi sempre em junho. Aí, tipo, o Man of Steel nem tinha saído, eles já anunciaram o próximo filme, tá ligado? É por isso que esse negócio do hater em cima do Zack Snyder não tinha muito naquele momento. E o pessoal também. O Man of Steel não foi um filme que juntou tribos, não. Pelo contrário, ele. Separou, no caso. Separou a galera que quer filmes. Filmes leves e divertidos. Do pessoal que queria uma coisa mais séria e elaborada. Separou até dentro do próprio pessoal da. Fã da DC, cara. Tem gente que queria ver o Superman. Adorou. Também. E tem gente que odiou. Tem gente que queria ver aquele Superman 100% escoteiro. E teve gente que gostou dessa visão dele, sabe? Do cara que tem dúvidas, que não sabe. O pessoal não queria aceitar nada novo. Eles queriam realmente uma adaptação do escoteiro. Só que ele tentou. O Zack Snyder, ele botou uma parada mais realista. Tipo, como seria a vida de um cara que descobre que tem poderes, que é de outro planeta. É um cara confuso. É realidade nos filmes do Nolan, mas não aceito o do Snyder. O do Snyder é o seguinte. Ele é muito quadrinhesco, cara. Ele tem uma liberdade muito grande com cenas de luta e tal. Mas ele não deixa de ser realista também por isso, porque mais questão de diálogos, relacionamentos. Ele é muito realista com isso. A parte cara, mas falou em relacionamento, mas tipo, o relacionamento do Clark com a Lois no primeiro filme é muito forçado, cara. Tipo, não rola nenhum tipo de clima. É ali, muito tipo, rápido, cara. É muito rápido. Não é que é forçado, acontece rápido demais. Né? Eu acho que deveria. Passado. Amor em primeira vista, a gente nunca ouviu falar disso, não, seu. É, isso não existe não, pô. Você é pra ser realista e não. Eu acho que ele ficou. Rolou um fascínio mútuo dos dois. Ele encontrando a mina que tava interessada na história dele e foi até as últimas consequências pra descobrir as coisas e ela sobre ele é óbvio, né? Um cara de outro planeta bonitão. Essa parte é maneira porque é muito quadrinhos, cara. Porque acontece totalmente um acaso. Ela desce lá no Ártico, no Polo Sul, sei lá onde a Brava foi. E de repente o Superman tava lá trabalhando, tá ligado? Aí ela já percebeu que ele tem alguma coisa de especial ali. Mas isso é quadrinhos total, tá ligado? As coisas acontecem, a gente não precisa estar explicando. Pois é, isso foi uma das coisas que o pessoal tá até se dividindo aqui mesmo nesse programa. O Iago não gostou muito, eu já achei no mínimo do aceitável. Já eu achei ok. No meu caso, assim, eu acho até filme bom. Só que o problema é porque ele quer me dizer que aquele cara é o Superman. E isso eu não consigo aceitar, tá ligado? Tipo, pra mim aquele cara não é o Superman, só isso. Mas o filme é cara, eu prefiro acreditar que seria mais como uma adaptação de um Superboy, tá ligado? O que o Superman tava aprendendo pra chegar ao que ele foi, por exemplo, no Batman vs Superman. Pois é, pra mim ele foi ali, o filme de origem dele foi a construção ainda. Ele tá longe de ser o Superman que a gente conhece. Eu acho que ele só mandou muito bem na parte visual, mas essa parte da história em si ficou muito furada, porque tipo, tem umas coisas muito pai, tipo, por exemplo, o pai dele lá que morre, e diz pra ele não ser um super-herói, não, se esconde. Não, ele, mas aquela cara, cena, eu pessoalmente gostei pelo que ela representou, porque o pai foi até a última consequência, porque não queria que o filho se revelasse, porque ele sabia que o mundo não estava pronto pra ele. Cara, mas tipo assim, o Superman, ele naquela hora ali, ele ia deslumbrar do seu pai dele, cara. Ele preza acima de tudo, por pedir as pessoas. É tipo, por isso que eu não curti, tá ligado? Tipo, essas ações, né, esse comportamento do Superman do Man of Steel, ele é muito diferente do que eu esperava ver no cinema, tá ligado? Tipo, essa foi a decepção. Mas de resto tá muito bom, tipo, a trilha sonora, Sim, essas foram a fotografia. Esses foram os problemas de Man of Steel. E aí dá pra entender como é que foi a luta árdua pro Batman vs Superman pegar no hype das pessoas. E aí começou a divisão. E aí, depois de milhares de trailers e TV spots, essas coisas, a divisão continuou, mas tava agora mais propenso pra prestar o filme. Cara, eu vou dizer que meu hype surgiu muito quando eu assisti o Man of Steel, sabe? Eu assisti o Man of Steel no final de 2013, quando já saiu, né, o Torrent, 2013-2014, porra. Aí eu vi que iam lançar o filme com Batman. Caralho, o filme com Batman, né? Aí saí pesquisando, aí descobri, Ben Affleck vai ser o Batman. Aí eu, ah, ok, eu gosto do Ben Affleck, visualmente ele lembra o Bruce Wayne, porque ele tem aquela cara, só falta o queixo quadrado, mas é aquela cara assim, meio quadrada, de super-herói, tá ligado? O que fode ele é aquela covinha no queixo. É a covinha no queixo. É muito grande. Mas eu gostei. Assim, teve uns amigos aqui que realmente não gostaram, mas eu e meu brother, a gente, não, cara, peraí, vamos dar a chance, né? Todo mundo falou mal do Coringa do Ledger e ele foi um bom Coringa, não tem pra onde correr. Sim, sim, todo mundo começou a usar o Coringa do Ledger pra dar uma chance pro Ben Affleck. É verdade. E outra coisa, essa coisa do Ben Affleck ter se dado bem também é porque ele é, assim como o Ryan Reynolds, né? Ele é fã do Batman, é. Não sei se vocês sabem disso, ele é muito fã mesmo dele. Sim, e outra coisa, ele queria, quando eu soube que ele foi escolhido, né, disse que esse cara tá querendo provar que pode sim fazer um bom super-herói, eu tenho certeza. Aí quando ele deu a primeira entrevista falando sobre o porquê aceitou o papel, eu entendi. Porque ele disse que queria fazer um filme de super-heróis, que ele queria ter um filme de super-heróis no currículo, só que ele não estava pronto pra fazer naquele momento, porque ele não sabia como funcionava. E aí surgiu aquele teaser lá do Tell Me, do You Bleed, que pô, foi um frenesi desgraçado, um meme que eu usava até hoje. Teve o de 2014, não sei se você lembra, da Concon 2014, que é aquele que ele aparece, né, da armadura, ele liga o bate-sinal e foca no Superman, assim, com o olho vermelho, tá ligado? Sim, aí a gente viu lá o Jal, ele na armadura lá, do que é a referência ao Cavaleiro das Trevas, e a gente fala, caralho, isso pode funcionar, pelo menos eu pensei assim. Eu também, mais ou menos é porque eu assisti também a animação do Cavaleiro das Trevas, eu fiz, realmente, cara, isso pode funcionar muito bem. E aí, como é que vai ser? Todo mundo pensou, vai ser uma adaptação do Cavaleiro das Trevas? Foi logo a reação inicial, né, porque ele já mostrou a Batman com a armadura parecida com a do quadrinho. Gostei que ia ter um embate ali. Tipo, a gente só consegue lembrar disso, né? Porque já lutaram várias vezes, né? Mas aquela cena em especial lembrava muito o Cavaleiro das Trevas. E aí, depois de algumas fotos e o primeiro trailer, a gente viu que não vai ser. Vai ser um. Vão juntar várias coisas pra criar uma história original. Que até então a gente não imaginava o que viria, mas seria uma história original com esse aparência de Cavaleiro das Trevas, sabe? E com outras referências. Com outras referências, que eu acho que é importante. Teve muita referência, sim, de outros quadrinhos também, teve a morte do muitos Superman. Muitos arcos, cara. Teve. Injustice, cara. Eu não entendi. Injustice, mas pouca coisa em Injustice, na verdade. Teve não, mas a referência à Prisão de Três Terras. Teve. Mas teve de Injustice, sim, porque a parada lá da Lois. Teve, sim, também um pouco de Torre de Babel também, lá no filme. Aquela parte dos arquivos dos super-heróis é muito Torre de Babel. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. E aí, lançado o filme, Birajara, que era doido pra comentar a intro. Eu queria primeiro falar que o hype como o filme me gerou, tá ligado? Porque eu nunca antes tinha esperado tanto um filme. Eu já tinha ido ao cinema. Foi a primeira vez em 2014 e vi 300, sabe? E depois o Capitão América, mas eu ia cagando, sabe? Normalmente eu ia porque meus amigos iam. Mas quando eu descobri esse filme, não, esse filme, cara, eu vou na pré-estreia, vou no que for. Eu mato quem tiver que matar, mas eu tenho que ver esse filme. Mas aí eu lembro que eu tava muito, muito louco pelo trailer, cara. Eu vivi cheio da paciência dos meus amigos, cara. Pira, para, porra. Para de falar desse trailer, caralho. Aí eu me senti meio recompensado quando eu vi o primeiro trailer, aí veio os próximos, aí... E aí depois começou a surgir um bocado de TV Spot, a gente ficava louco. Eu já queria que parasse, porque já tinha coisa demais. Eu parei de ver a maioria, cara. Eu me arrependo de ter visto que um dos últimos que teve, que era a cena do Lex convencendo o Superman a lutar, tá ligado? Esse eu não vi, eu evitei ver esse. Eu vi. É aquela cena todinha do... E apesar disso, o filme aguarda muitas surpresas, cara. É bem longo. Eu me surpreendi, cara. Quando os cara que foram na cabine de imprensa começaram a falar que a gente não tinha visto tudo nos trailers, realmente. Começar pela intro, né? Você que a gente quer falar da intro. Quando eu me lembro que eu comecei, eu tava no cinema, né? Apagou as luzes pra começar o filme. Eu me desencostei da cadeira assim. já espantado, tá ligado? Que eu não imaginava que podia vir uma intro. Porque Man of Steel não teve uma intro, tá ligado? Eu me lembro como começou Man of Steel. Começou em Krypton, com o... Pronto, é verdade, já era a cena de Krypton. Diferente do Watchmen, que teve aquela, toda aquela cena dos Minutemen. Uhum. Aí quando começou a tocar a música, porque a gente já tinha ouvido, né? Já tinha sido vazado muitos dias antes. Aí eu me toquei, a primeira música e tal, realmente vai seguir coisa. Aí começa aquela cena do trailer, né? Que a gente vai vendo o caixão entrando, os caixões dos Wayne entrando na coisa, de Bruce começa a correr. Aí ali, caralho, não. A cena de. Aquela cena clássica que ele cai na caverna e os caralho. Só que eu fiquei espantado como aquela cena foi foda. No momento que ele fica fazendo a transição com o flashback da morte dos pais dele, uhum. Que ela é bem progressiva, ele começa a correr, aí começa a sair, né? Quanto mais perto ele tá chegando do buraco, mais perto tá chegando a morte dos pais, cara. É muito bom, assim. E acaba com os morcegos erguendo ele lá, que é como se os morcegos fossem ajudar ele a se erguer na vida, e aí começar Batman. Essa cena é maneira, porque até a maior crítica ao filme do Zack Snyder, que é o slow motion, coube muito bem nessa cena. Teve gente que levou a cena a sério, achando que realmente ele tava sendo levantado por morcego. Não, tinha uma mulher do meu lado falando assim, mas como assim? Que isso aí não faz sentido nenhum. E ninguém se tocava, cara, isso pode ser um sonho. E aí depois... Ele fala, né? É um sonho. Mentira. No sonho, eles me levam para, para a luz... Que mentira, agora, né? Ser burro é ouvir isso e depois não se tocar que aquilo ali foi um sonho. É, realmente. Não, mas... Não duvido nada. Na minha sala, felizmente, não tinha muito disso, porque eu fiquei surpreso que na minha sala parecia ter muito fã, tá ligado? Tem um pessoal de camisa, do Batman, do Superman e tal. Fiquei realmente impressionado. Uma das coisas do começo desse filme que mostrou como o Superman ainda não tá preparado pra ser o Superman, era a maneira como ele se comporta perto da Lois. Ele ainda não, tipo, se ela tá em perigo, ele não importa, cara, ele vai fazer qualquer coisa. Inclusive ser negligente com a maneira que ele enfrenta os bandidos. Porque quando o terrorista pegou ela, aquela investida do Superman, cara, matou aquele... Qual é, com certeza. Matou, eu não sei, mas umas semanas em coma ele tá até hoje. Não, ele cara, ficou aleijado, ele... cara. O cara não vai andar mais, o cara não vai fazer mais nada, vai cagar. Não vai ele não vai viver. Virou um vegetal. Melhor. Mas é porque isso é quadrinho, né, cara? Sim. O Superman sempre faz qualquer cagada pela luz. Em contrapartida com isso... A gente vê também um Superman que, ele tá sendo, eu tô sendo criticado, mas tá tendo um incêndio lá na puta que pariu. Eu vou lá, né, gente? Fazer o quê? A gente... Sendo criticado, ele tava cagando e andando. É, ele tava cagando e andando. Ele mesmo disse que não se importa, né? É, essa é a cena do banheiro. Aí eu lembrei, esse é o Superman do 952. É exatamente. Que é um babaca. Pois é. Mas o que diferencia dele do 952 é que ele que não torna ele um babaca. É que, tipo, ele não se importa com as críticas, mas ele se importa em fazer a coisa certa. Mas ele não se importa com as críticas em falar... Porque o do 952, ele chega pra imprensa e fala, tô cagando pra opinião de vocês, eu vou fazer o que eu achar melhor. Exatamente. Tem uma coisa que eu também quero ressaltar, esse Superman do Batman vs Superman, ele tem uma diferença em relação ao Man of Steel, né? Tu vê que ele aprendeu a tomar mais cuidado com instrução e tal, tipo, ele, assim, quando, todas as vezes que ele vai entrar numa briga e tal, ele tenta evitar, ele fala, não, vamos conversar e tal, ou ele pede pra pessoa parar, que vai dar tudo certo. Essa cena aqui... Ele tem poder suficiente pra derrotar qualquer pessoa e tal, é uma outra pessoa parar. Sim, ou, sim. No caso, quando é o Batman, né? Aí, tem uma hora também que ele leva o Apocalipse lá pra puta que pariu, lá pro espaço, né? Porque é muito mais eficaz, né, fazer isso do que tu destruir a cidade, entendeu? E se não, aquilo ali foi Superman. Cenas, a galera foi Superman. Essas cenas ali, eu fiquei feliz, porque até que eu consegui ver, o Zack Snyder conseguiu mostrar um Superman que heróico. Eu consegui ver como um Superman. É, ele tava muito mais heróico nesse filme, e dentro do filme começou a construção dele como um herói. Sim, dessa vez ele corrigiu, ele conseguiu dar uma coisa. Eu acho que o estopim foi na cena que eu considero a mais triste do filme, que foi já sei qual é. No julgamento, cara. Julgamento, cara. Quem tava Quem tava esperando coisa dessa, cara? Ninguém. Eu não tava, ninguém tava. Eu sabia dessa coisa. Na verdade, eu tava, porque eu tinha visto os rumores na internet que... Não, eu também sabia, mas caiu. Era um rumor mesmo. Mas, tipo, tava até a menina que trabalhava pro Lex lá. Tipo, tu não achava que ele ia fazer alguma coisa... Não, cara, quando a parada explodiu, eu abri, eu fiquei em choque, eu tô dizendo a você, eu... Caralho, como caralho, assim, cara? Eu também fiquei surpreso pra caralho. O Ian até chorou, né, Ian? Não, eu quase chorei quando apareceu o Superman, aquela cara dele. Aquela respirada, chega e fica triste, o caralho, vai chorar. Caralho, que Superman lindo. Mas esse negócio que o Iago falou foi uma cena que eu queria coisar, que é bem rápida. Quando ele salva a Lois do que tá caindo, né? Lex empurra ela, ele salva ela, aí deixa ela no chão e fala que vai confrontar ele. Aí ele volta. Começa a voar devagar e de repente é que sobe de vez, tá ligado? E é porque o Birajara queria comentar o filme de forma cronológica. Agora foda-se. Vocês começaram errado. Mas é verdade, isso até é uma piada entre os físicos em questão de escola, tipo, o Superman. Ué, qual a velocidade que o Superman precisa desacelerar pra não matar a Lois? Dessa vez foi bem mais plausível porque... Não foi que nem no clássico que ele pega com as mãos, ele voa debaixo dela, tá ligado? Sim. E segura ela pro corpo todo. O complemento dessa cena que eu falo é quando ele vai sair pra Gotham pra enfrentar o Batman, que ele começa a voar devagar e quando ele tá numa altura, segura é que ele entra no supersônico, né? Pra voar mais rápido, que é pra evitar de fazer quebrar vidro, machucar alguém. Eu achei uma coisa leve, mas bem trabalhada, sabe? Daí a crítica não perde, né? É uma parada muito louca, cara. A crítica caiu em cima desse filme, matando como uma coisa vista antes só em Quarteto Fantástico, mas... Vamos combinar, né, gente? Quarteto Fantástico mereceu. Eu gostei de Quarteto Fantástico. Qual o seu problema? Era melhor não ter falado. Tá bloqueado já. Banido. Eu só não gostei do final. Eu gostei de metade do filme também. Quando eu vi... Se tivesse utilizado melhores os atores, mano, ia ser muito melhor. O elenco é foda. O elenco é foda. Quando eu vi o primeiro trailer, eu achei maneiro. Mas quando chegou o segundo e mostrou aquele Dr. Doom, eu não. Não, o Dr. Doom. Não teve no cinema com isso, não. Nem fudeu. Mano, o Dr. Doom parece minha placa de vídeo. Cara, pois é bom trocar sua placa de vídeo, cara. É. Mas dessa vez, os fãs... em quarteto, nem os fãs defenderam, cara. Todo mundo achou uma merda. Menos o Eduardo. Mas é porque, tipo, a crítica ao filme... Tudo bem, o cara vai criticar, tá, uma falha de roteiro aqui, outra ali, o problema com o Zack Snyder ainda que não sabe montar o filme, ok, mas o cara criticar o filme dizendo que é muito longo e praticamente sem piadas, filho da puta. Não, bicho, tá de brincadeira. É um filho da puta. Primeiro, filme muito longo. Tu quer ver um curta, viado? Vai ver um curta, seu porra. E isso não é nem problema, Senhor dos Anéis é longo e a crítica não ficou matando por causa disso. Foi filmado 4 horas, e quem é fã assiste... Muito pelo contrário, foi o filme que mais ganhou o Oscar. Né? Exato. E quem gosta assiste a versão estendida sem problema. Ah, eu vejo quase 4 horas de filme. Eu vejo brincando, Senhor dos Anéis. Então, a gente tem que deixar claro que duração não é um problema. Isso, nunca é. Isso... Não, é. Duração é um problema quando é curta. Lanterna Verde, cara, o maior problema pra mim Lanterna Verde é porque é muito curto, tá ligado? É o quê? Uma hora e menos de 2 horas de filme? É, pra contar da origem até o... Apressado pra caralho Lanterna Verde. Mas esse filme não, a duração dele foi ok. Foi boa. Em nenhum momento eu fiquei entediado com esse filme. Uma coisa importante. Até em Senhor dos Anéis você fica meio... Não é nem entediado. É porque ele dá uma quebra. Sim, tem uma quebra no ritmo. E o Batman Superman não. Não tem. Você acha que vai quebrar o ritmo, acontece alguma coisa. Superman vai salvar o pessoal lá no México, ou o Batman vai caçar a Kryptonite. Sempre que tem algum momento, parece que vai ter uma quebra, porque acontece alguma virada na história pra ficar emocionante. Cada cena começa a ter ligação com a outra. É como se fosse... acho que é diferente dos filmes da Marvel, que... Pulam pra outra parada que não tem nada a ver com a cena anterior, pra depois voltar. Pelo menos foi assim que eu encarei. O ritmo desse filme tava perfeito, cara. E uma crítica aqui que eu vou fazer aos críticos. Onde é que eles viram que não tem humor? Porque o pessoal na minha sessão, na primeira, riu muito. Toda vez que o Perry White falava, o pessoal se cagava de rir, tá ligado? Toda vez ele vinha com um trocadilho, uma piada sarcástica. Aquela da luz. Balística falou isso aí. Sim, luz, são balas. Você usa pra atirar nas pessoas. O humor desse filme, as piadas, entre aspas, são distribuídas de maneira natural, cara. O Alfred que eu diga. Sim, mano, todo mundo deu risada com o Alfred na minha sessão. O Alfred é muito maneiro. Aquele ele é meio irônico com o Batman. Ele é sarcástico, é um humor ácido inglês, é aquele negócio do... até você ficou velho demais pra morrer jovem, não foi por falta de tentativa. Aí de repente ele corta testando pra testar o modulador de voz falando qualquer coisa, nada a ver, tá ligado? Cara, o Jeremy Irons é fantástico, cara, aquele ator é muito bom. O Alfred, ele só funciona dessa forma. A melhor forma de introduzir o Alfred no filme é dessa forma, cara. Porque desde os desenhos que eu assistia na Record lá, a série animada, eu sempre via isso. Fazia uma piadinha, O Alfred, ele tenta aliviar a tensão, mas mandando a real, tá ligado? Esse é o Alfred. Eu acho que de todos os personagens dos quadrinhos, assim, adaptados pro cinema, o Alfred foi o que sempre ficou legal, cara. Até aquele Alfred daquele filme merda do Joel era legal, tá ligado? Aquele Alfred ali, ele foi Alfred nos filmes do Joel Schumacher e do Tim Burton. Ele era tão bom que foi contratado pra duas franquias diferentes. É, porque ele fez bem aquele papelzão de pai que o Alfred passa, né? Que, principalmente naquela época, o Alfred passava o papel de pai. Aí mais recente é que mudaram um pouco isso, aí ficou mais um papel de melhor amigo também, sabe? Até que funcionou também. Funciona, cara. O Alfred, ele não é uma parada difícil de se adaptar. É só você fazer fiel, tipo, ele seja leal ao Batman, seja a voz da razão. Ele é tipo a consciência do Batman. Tipo, ele é tipo a consciência, né? E depois ele vira a consciência dos outros Robins também. Exatamente, é o paizão, cara. Todos os Alfreds eu gostei, cara. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. Vou falar do plot do filme, que é como o Bruce Wayne começa a pegar a raiva do Superman pelas coisas que aconteceram. E o filme todo é uma progressão de raiva. Vocês veem que nem precisa o Lex estar manipulando ele, porque ele tá toda vez que tem um acordo do Superman, ele fica mais irado. E o Superman começa a se intrometer. E aí o Lex vai dar aquela forcinha final. É porque, tipo, o ódio dele cresceu ali em Gotham, né? No ataque kryptoniano. Que, inclusive, posso estar enganado. Mas ali foi Metrópolis, pô. É, Gotham e Metrópolis, até acreditando na Metrópolis. Ele, ali é que ele começou a ficar mais violento, pelo que eu me lembro da HQ da Dr. Pepper. Que o cara lá explicou que ele não era tão violento até o desastre de Metrópolis. E aí, aquela cena dele salvando as pessoas, ali, ele tá o Batman clássico todinho. O Batman veio aquela crítica boa que o Alfred fez. Que eu não percebi até o momento do filme. Que eu tava até discutindo com o Ian quando cheguei em casa. Que aquela crítica do Alfred, que é aquele que ele fala, é assim que começa, a febre, a raiva. Não era pro Super-Homem, foi pro próprio Batman. Entendeu? Ele criticou, ele alfinetou o próprio Batman pelo que ele se transformou. Ué, mas devido à raiva. Tu não tinha sacado isso no trailer? Bicho, não, desde que ele fala a sensação de impotência, já não é pro Superman. Não, eu não saquei que ele tava se referindo ao Batman, tá ligado? E seria porque... pra quem, cara? Não sei, cara. Podia ser pras ações de Super-Homem e tal. Eu realmente não sei, eu não me toquei. Aí quando chegou o filme, eu... Então, é uma coisa interessante que tu falou. Ele até um certo ponto, ele era o Batman mesmo, só que não foi nos apresentado. Ficou uma coisa implícita. Porque ele tava com o Bruce Wayne naquela, salvando as pessoas. E aí quando ele começa... Quando começa a ser mostrado o Batman daquele filme, aí caralho, o Batman matando pessoas, o Batman agindo friamente, aí já começou um Batman, isso aqui não é meu herói, não sei o quê. E aí eu vi aqui um review, um vídeo do diretor do Legends of the Night, que é um documentário que fala de crianças que ao longo do mundo que melhoraram suas vidas com inspiração das histórias do Batman. O nome dele Brett Cool. Ele disse que ali estava sendo mostrado um Batman quebrado, um Batman que tinha caído novamente. Um cara amargurado, que não era o ideal, tava longe de ser o ideal do Batman. E o Superman era aquele cara confuso, que tinha tantas responsabilidades e estava sendo tanto criticado, que ele acabou sem saber o que fazer. E aí eles acabam se completando. Um ajuda o outro a ser o que ele era antigamente, um cara bom. Foi o lance da mãe das duas mães serem Marta. E aí o Batman... Os filhos da puta não entendem nem a pau essa merda. Virou uma piada isso pros haters. Cara, mas isso é engraçado, cara. Por mais não, que... não acho. Não, cara. Na hora tu não pode... vem. Achar legal e achar engraçado ao mesmo tempo. Não precisa separar as coisas. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu gostei muito da cena, achei muito foda. Ó. Cara, sim, mas eu não tô me referindo à graça de coisa engraçada. Não, eles não estão rindo com você, eles estão rindo de você. Não, mas eu tô rindo com eles já. Se eles não querem rir comigo, é o problema deles. O pessoal tá rindo porque estão dizendo que a cena é ridícula. Porque é a mesma mãe. E aí começaram a fazer com o Homem de Ferro e o Steve, que eles os melhores amigos dele se chamam... como é que é o nome? Do Rogers? Steve. É o Bucky? O Bucky é sobrenome, né? Não? É o... É James. James. James Buck, é uma coisa assim. Sei quem é James. Aí começaram a fazer essas comparações. Fizeram a tirinha do Batman dormindo com a mulher. Qual é seu nome? Marta. Ele vomita. Ouvi agora. E teve aquela aquele filme que o Ben fez com a... com a Diana Lane, aí ele vira aí. Qual é a sua idade mesmo, cara? Uma coisa assim. Isso é foda. Mas é, cara, tipo, as piadas assim são engraçadas. Agora, muita gente não entende isso, o significado do Marta. Era como se o Bruce tivesse a chance novamente de poder fazer o que ele não pôde fazer pela mãe dele naquela hora. Isso que ele fala, essa noite a Marta não vai morrer. Não se preocupe, a Marta não vai morrer essa noite. Pois é. A segunda chance dele de salvar a Marta. Aquilo ali eu encarei como um tapa na cara, o Bruce Wayne acordar. Tipo, foi o maior golpe que o Superman deu no filme. Não foi nem o maior golpe que ele deu no Batman, não foi o filme. Foi esse, que ele foi direto lá no Superman, filme. E cara, o Kevin Smith bostejando, dizendo que o filme não tinha coração. E acho que ele tá se levando muito pela parada do confronto de gladiadores. Até a equipe de marketing desse filme tava levando pra esse lado. Quem que vai vencer? Batman, Superman, a maior luta da história. E aí quando a gente vê lá, o Superman não tava indo pra brigar com o Batman, cara. Ele fala, ei, a gente pode conversar, você entendeu errado. Eu achei muito maneiro quando ele desceu e virou, Bruce, me ajude, ó. Bruce, me escuta. Caralho, viado, eu tô na Liga da Justiça. Bruce Tim, cadê Bruce Tim? E foi muito foda essa parada do Superman. Ele se conteve no Cavaleiro das Trevas, se conteve entre aspas, ele não deu nenhum golpe letal, mas ele tava lutando mesmo a serinho com o Batman. Mas em nenhum momento ele parte pra algo que possa machucar o Batman seriamente, tá ligado? Nem pra incapacitar, ele empurra, ele dá uns empurrões. É aquele negócio, quando ele percebeu que o Batman aguentaria pela armadura, pelo que fosse, aí ele fez, beleza, ele vai aguentar, então eu posso... já que ele quer brigar, vou deixar ele brigar. Ele tentou brigar pra acalmar o cara, porque ele não queria ouvir de jeito nenhum. Ele já tava naquele nível, que o Lex até deu aquele empurrãozinho final, de não vou ligar, cara, esse cara aqui precisa ser detido. Uma coisa que pouca gente, nem eu mesmo cheguei a entender, esse lado, que foi que eu vi no DC da Depressão, que no Marta, o Bruce se vê como o assassino dos pais dele, entendeu? Eita! Que o pai dele... O pai dele levanta o... Levanta não, né? Estica o braço até a direção dela. Estica o braço pra tentar desarmar. Marta. Aí Marta, quando o Superman fala Marta, tá caído ali e fraco pra caralho. Ele fala, mas o Bruce vê o assassino do pai dele. Sei lá. Eu entendi. Não consigo ver como isso. Então demitido. Ele se sente como um assassino. Sério, acho que é mais essa questão da impotência mesmo. Não a que o Ian tem. No caso, a impotência que ele teve de não poder fazer nada, né? Não, mas eu vejo mais como... com um choque de realidade, porque ali ele percebeu, o Batman percebeu, cara, o que eu estou fazendo? Esse cara não é mau, ele não quer meu mal, ele, no fundo ele é uma pessoa boa, e eu estou brigando com ele por motivos banais, tá ligado? Eu estou sendo a criança. Pois é. É, Eu caí na pilha errada. Até por isso que foi aquela cena que ele salva a mãe dele, né? Não se preocupe, eu sou amigo do seu filho. Teve uma pessoa saindo do cinema. Como é que eles viraram amigos tão rápido? Porra. Aí, o cara não entendeu. O cara que fala isso, ele não entendeu por que ele falou isso. Até porque você... Dá pra perceber que ele... Porra, eu tô sequestrado aqui por uma... uns mercenários barra pesada. Ah, parece um maluco de 2 metros. Vestido de morcego. Forte pra caralho. Bateu em geral. Porra... É que eu vou ficar com um cagaço maior. E mais uma vez, eu volto a citar aqui o Brett Cup do documentário The Legends of the Night, porque ele é uma referência até ao do Superman. O Superman, quando ele encontra uma pessoa que ele tá salvando, e ele pergunta, quem é você? Ele fala assim, sou um amigo. O Batman, geralmente, ele fala assim, I'm Batman. Só que ele fala isso geralmente. Quem fala isso é o Christian Bale, porque quando o Batman, você já sabe que é o Batman. Falar que é o Batman. Foda-se, mano. Batman. Mas o Batman já falou isso muito, até nas HQs, mas ele fala pros bandidos. Não, ele fala no começo de carreira, tudo bem. Sim, sim. Aí, só que ele fala assim, eu sou amigo do seu filho, ele é tanto pra reconfortar, quanto pra lembrar que... Referenciar a Liga da Justiça. E novamente vem a parada do humor, o pessoal que disse no teve. É, eu percebi, a capa. O pessoal perdeu uns lados no cinema. É, foi um alívio muito grande, porque foi uma cena de tensão até ali. Eu tava tão impressionado com o filme que eu nem reparei que ela tinha dito isso. E aí que entra a parada de botar cenas de alívio no momento certo. Não como nos filmes da Marvel, que é cena de alívio o tempo todo. Sendo que não precisa, que nunca rolou uma tensão muito grande. É, exatamente. Uma vez que alguma pessoa ficou vidrada num filme da Marvel com tensão, essa coisa. Eu acho que só foi no Capitão América Capitão 2 que assistiu uma coisa. É, pois é. Assisti o Capitão América total, então. Como assim, cara? Assisti só início, velho, eu tenho preguiça. Os filmes do Capitão América são os mais sérios, assim. Sim, não, Soldado Invernal eu assisti, de boa. Tá falando um eu tive esse momento de tensão quando o Caveira Negra tá quase jogando a parada lá nos Estados Unidos. Caveira Negra? Caveira Negra, olha. Vermelha. Caveira Negra. Caveira Vermelha. Aí você é daltônico. Era o filtro do Snyder. Não, não. Eu acho que o cinema chegou aí com em preto e branco e tal. Mano, é que assim, no Man of Steel que vocês falaram, não, tipo, não foi um filme do Superman, sim do Kal-El, mostrando o desenvolvimento humano dele, né? Isso, exatamente. Agora, ele tá o super-herói de verdade. Isso que eu gostei, que eles mudaram isso, mudaram esse estilo de herói. Porque eu até tava apostando nisso, porque você não vai mostrar esse lado errante do Superman toda hora. Tem que dar tem que rolar uma construção. Eu acho que o meu estilo foi isso. Por isso que eu aceitei tão bem o filme, eu acho foda. E pra mim, essa cena ficou muito clara naquele dois momentos. Quando ele, depois da explosão lá no Senado, uhum. Que ele chega pra Lois conversar e fala, o Superman nunca foi real, era só um sonho de um fazendeiro do Texas. Aí ele, não... Isso tem significado e tal, aí desaparece. Não, aí, não, pera. Aí ela pega no peito dele. É, e fala, ele fala, esse não é meu mundo, meu mundo morreu e tal. Aí no final é que ele fala, ele dá a virada, né, e fala, não, esse é meu mundo, você é meu mundo. Bicha! Ali ele se provou o Superman totalmente, cara. Eu preciso assistir o filme outra vez. Porque, tipo, tem coisa aqui que a gente tá discutindo que eu realmente não lembrava. É porque tu tava chorando, cara. Eu vi o filme duas vezes, tô tranquilo na minha cabeça. Tava ocupado com o óculos e chorando. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. Acho que uma das melhores cenas também foi a do Flash, velho. Do Flash, sensacional. A cena do Flash eu achei muito foda, porque foi uma referência clara às Infinitas Terras. Que é a cena que o Flash volta no tempo pra poder avisar o Batman que vai dar uma merda no futuro. É, ficou muito, muito na cara mesmo, assim, apesar dele não ser a crise, né? De ser mensagem de outra coisa, né? E o Injustice é mais na cena do sonho. Não, Injustice não. Então, a cena do pesadelo. Não, mas a cena do pesadelo é praticamente o mundo Injustice. O Flash nos salvou. Quer dizer, melhor Flash, cara. O cara, em um minuto, salvou de acontecer aquela merda que é Injustice, tá ligado? Eu brilho, cara. Eu não vejo muito como Injustice, porque, assim, eu vi aquele Superman ali, não como um Superman do Injustice, mas um Superman que foi... não, Superman que foi ressuscitado e por meio da tecnologia de Apocalipse, ele ficou maldoso e tá trabalhando pra Darkseid, tá ligado? De onde é que tu tira essas coisas, cara? Que viagem louca, velho. Isso já, eu vi, na verdade já teve uma história parecida com essa já. Não, cara, mas não, uma coisa tem uma história, filme, outra coisa é tu... Se você tivesse falado que ele ficou puto porque, sei lá, na batalha com o Apocalipse, ele não percebeu que a Lua estava se afogando, tudo bem, aí virou o mundo e tal, mas eu realmente não cheguei a sair não, cara. Okay. Mas é o seguinte, por que diabos o Superman do Injustice ia se aliar ao Darkseid, cara? Porque ele é mal, okay. Se aliou ao Darkseid, cara. Se a Lois era a chave e ele perdeu ela, ele ficou... Mas passa o Batman se aliar ao Darkseid, cara. Não, o Batman nunca se aliaria ao Darkseid. O senso de justiça do Batman é até um pouco melhor do que o do Superman. Cara, o Batman... Por isso que o Injustice é uma merda, cara. Você acha que o Injustice, o Superman, ele nunca se ajoelhar pra ninguém, tá ligado? É por isso que eu tô falando, que ele não faz sentido ele fazer uma parceria ou então trabalhar com o Darkseid. Oxe, como assim? Como assim ele não faz parceria? Ele fez com o Sinestro, porra. Não, o Sinestro manipulou ele. É diferente. Sim, cara. Aconteceu alguma... O que fica implícito, aconteceu alguma coisa que fez ele ir pro lado mal depois que ele perdeu a Lois. E de alguma forma ele se aliou ao Darkseid. Tu não pode dizer, isso não aconteceria. Ninguém também imaginaria que o Superman seria o vilão, né, cara? Não vai acontecer, eu tô dizendo que eu posso estar errado, mas eu só tô falando que eu não acho que possa ser algo do tipo Injustice, entendeu? Não, mas a referência foi mínima, cara. Foi só, esse Superman aqui, ele tá a referência foi a motivação, isso, né? Isso, a motivação. A morte da Lois. A perda da Lois. Não é que ali é o Superman do Injustice. Então, uma coisa que eu quero levantar aqui é, primeiro, esse negócio do Injustice, eu achei uma coisa bem interessante, que o Zack Snyder mostrou ali que podia fazer, mas ele mandou a ideia pra puta que pariu. É, eu tenho a possibilidade, mas olha como é que ia ficar uma merda. É. Entre aspas, né, a cena ficou massa, mas é uma realidade alternativa. Não, cara, é muito foda aquela cena. O Batman entra no caminhão... Ele ajeita aquele casaco, puta merda, cara. Não, eu tô dizendo, a merda seria, tipo, imagina o rating do pessoal vendo o Superman mesmo, for real, fazendo aquelas coisas. Sim. Se até se for um pesadelo, o pessoal zangou. Outro ponto aqui, que é, porra, vocês dizem que, vocês estão falando aí já, vocês nem chegaram a debater essa porra primeiro, que é vocês falarem que a Lois, morreu ali, que tipo, quando o Superman vai lá no Batman, no pesadelo, ele fala que ela era o meu mundo. Só que, tipo, não faz você sentido... Você atirou de mim. Só que não faz sentido a Lois Lane morrer ali, entendeu? Como é que eu posso dizer? Morrer afogada... Por culpa do Batman? Morrer afogada por culpa do Batman. O que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu acho que essa morte não foi exatamente naquele momento do afogamento. Não. Porque, se tu presta atenção, o Flash, ele fala que chegou muito cedo. Tipo, exatamente. Ele não chegou na época que a Lois ia morrer, tá ligado? Ele chegou numa época que chegou muito cedo mesmo. Então provavelmente isso é algo que já só vai acontecer quando no outro filme. Poderia ser. Alguma cena que ela pode morrer e ela não vai morrer porque o Batman vai lembrar da visão, né? Do sonho. Eu até acho que teve uma mudança no futuro ali, que não é nem terra alternativa, e sim um futuro. Um futuro, cara. Futuro alternativo. O contrário, que era ele alterou a linha temporal. Sempre que você mexe no passado, você altera o futuro em várias maneiras. Mesmo não alterando. Só o fato de você. DC, só o fato de você voltar. Eu acho que na DC, antes do 952. No 952 não, mas antes da 952 tinha uma parada de dizer que cada alteração faria, você criaria duas terras. Uma que ia surtir o efeito e outra que não. E assim ia, criando o multiverso. Essa teoria ela é bem antiga, na verdade. Até no próprio De Volta para o Futuro, não, mas ela. De Volta para o Futuro é diferente. É uma linha temporal só. Se você mudar, ela muda essa linha. E não você vai criar outra. Mas ele também fala. Mas ele fala que pode criar outras. O filme não se comporta como se fosse isso. Agora, Steins Gate, ele vai muito. É um anime muito foda, recomendo muito. Que ele fala realmente que. Cada alteraçãozinha cria-se outra realidade, isso é a teoria das cordas. E aí vai se formando mais, cada alteração que tu faz, por mínima que seja. Eu gosto de usar isso como exemplo a série do Flash, que explica coisas, mas o último episódio que teve foi um pouco estranho. O exemplo mais foda que eu acho foi do Longa, A Crise em Duas Terras, que ele fala, essa aqui são várias, essa aqui é a Terra original. E cada decisão tomada gera outras, e aí vira as infinitas terras. E aí tu fica imaginando, caralho, quantas possibilidades já puderam acontecer e foram se dividindo. Eu fico pensando nisso quando tô sozinho. Sempre, então? Mas devidamente um flash, travado. Voltando ao Flash. Que uniforme maneiro, cara. Caralho, é muito maneiro demais aquele capacete. Eu demorei a perceber o capacete. Só percebi quando lançaram a cena, né, meu? A gravação no YouTube, aí eu tava vendo, eu vi, né? Que ele chega com o capacete fechado. Conseguiu ver aí começa tava... a falar e tira. O capacete percebeu... desaparece. E, cara, tá, percebeu na cena que com a qualidade mínima. E não percebeu no cinema, cara. Mas a qualidade tá até boa, cara. Dá pra ver sim. Tipo, aqui dali não é nem o capacete sumir. E sim, porque quando você percebe que ele vai com capacete. Uhum. Só que ele é puxado, entendeu? Ele é puxado, se você perceber. E vai destruindo um pouco da roupa dele, vai sugando ele. Não, o capacete, ele chega, ele levanta pra falar com o Batman, e quando ele tá saindo, ele baixa o capacete de novo. Se você prestar atenção na cena de novo, quando ele tá saindo, a última vez que aparece o Flash, ele abaixa o capacete. Aí a câmera corta pro Batman, e quando corta de novo, você já não vê mais o Flash, vê só a mão dele já desaparecendo, que é aquela parte que ele fala, tema-o. É, você tem que nos já, encontrar. Já que puxou o tema do Flash, vamos falar dos meta-humanos que o Alex Corp tava pesquisando. Cara, bora falar logo da cena mais desnecessária que eu achei, que foi a cena do Cyborg, cara. Não, que aquela isso, cara. Cena, devia ser diferente, cara. Tipo, podia mostrar logo só ele com a armadura. Por que tem que tentar realmente contar a origem em um minuto? Porque ele não vai ter filme, tinha que contar uma mini origem. Não, vai ele. Ter o filme. Não, agora, vai cara. Ter filme, pô. Do Cyborg? Depois do Liga da Justiça, em 2020, pô. Vai ter o filme. Mas pode em 2020. Ter um flashback e lembrar na hora, tá ligado? Não cara. É muito espaço de tempo pra explicar a origem do personagem. Vai aparecer já no próximo filme? Não, cara. Se eles conseguirem contar uma em um minuto, que eles não podem contar em e cinco. E outra. Aquela cena eu achei necessário porque ali ele mostrou o que todo mundo queria saber. Quem diabos seria o vilão do Liga da Justiça? E ali ele já mostrou a caixa materna, cara. Já provou que seria o Ciclope do Jovem 52. Que ele é a chave da Liga da Justiça enfrentar o Darkseid. Mas, tipo, eu achei muito, muito paia, porque eles poderiam ter. Sei lá, eu achei muito rápido, muito. Poderia ter sido uma. Poderia ser muito melhor, cara. Ele trabalhando pro governo, não? É, podia ter. Não, eu podia mostrar ele já com a armadura. Sim, mexendo no computador. Mas aí é o que eu tô querendo falar. Como explicar que a armadura dele surgiu? Como é que ele pode lembrar em outro filme. Não, cara, mas precisava explicar nesse. Eu acho que precisava explicar nesse. Principalmente. O filme vai ser só dormir caralho, então. Principalmente porque no corte do cinema não mostrou aquela cena que saiu poucos dias depois. Eu acho que a gente poderia ter deixado o filme da Liga, porque nesse filme ele não é nem um personagem relevante. Não, mas ele era. O Aquaman também, a cena dele foi maneiríssima. O cinema foi louco. Então, a dele foi legal, mas só do Cyborg que eu tô reclamando. É porque tu não queria uma mini história de origem em poucos segundos. Em um minuto. É tipo, foi muito. Conte sua vida em 60 segundos do Globo Esporte. Sim, sim. Tipo, muita gente que assistiu nem entendeu. Tipo, a galera que não é quadrinho, né? É, mas tipo, aí mas é uma parada. Eu não o problema gosto, é do herói. Eu não tenho paciência com quem tá vendo filme de herói no quadrinho da vida. É nem isso, é porque tipo, o Cyborg, pro grande público, não é conhecido. Ele é uma bosta da DC, tá? Pra pegar esse negócio de que tem que ter um ator negro, né? Um herói negro agora. Eles querem pegar de uma vez só, um herói negro e jovem. Que é pra fazer, chamar esse público jovem pro filme. Por isso que eu acho que o filme do Cyborg é quase certo ser quase um filme do Titãs. Por isso que eu acho que o Cyborg, ele fazer parte da Liga, pode. Por exemplo, porque tem o Shazam, né? Exatamente, o Shazam ele vai deixar na. O Cyborg pode agora. Sair da Liga e participar dos Jovens Titãs enquanto o Shazam toma o lugar, porque tem o Lanterna Verde ainda se apresentado. É, pode ser. Se o Batman deixar a criança entrar na Liga, né? É, ele deixaria isso. Ele Ele deixaria assim. Eu acho que o Batman vai conhecer primeiro o Shazam e depois a criança. É, nos quadrinhos, a maioria das histórias que eu vejo eles abordando isso, em muitos eles nem sabem que ele é uma criança. E quando eles sabem... Em Young Justice, ninguém sabe. No Young Justice, a cena é maneira. Quando eles sabem, eles são um cuidado danado. Que? Toda hora, você pega ele. No Young Justice, eles... O Batman depende. É, no Young Justice eles querem fazer uma votação se deve manter o Billy na liga ou não, porque ele é uma criança. Aí que ele falando que ele escondeu de todo mundo, aí o Batman vê, não, eu sabia. A Mulher Maravilha, que conveniente, né? Cara, o Batman... Vindo o Batman de alguém. Vindo de alguém que tem o... O Batman dessa animação aí, cara, é o Batman mais legal que tem, porque ele não tá... Ele é muito liberal, tá ligado? Ele tem... Ele é assim, tá de moleque, ele deixa todo mundo fazer... E pra todo tipo de missão, pra fora do Só faltou orgia na Batcaverna. Pois é, cara, não duvido que ele faça isso não, cara. Ele é muito legal esse Batman do Young Justice, ele é muito diferente. E outra coisa, essa cena da Mulher Maravilha. Essa cena de Young Justice da Mulher Maravilha é legal porque ela fala, isso era de se esperar de alguém que pegou um menino de 11 anos e transformou em você. Já. Pra combater o crime, aí ele vira, não. Eu treinei pra ele não ser como eu, exatamente pra não ser igual a mim. Essa cena foi muito maneira, cara. Também gostei dessa cena, achei muito foda. Enfim, voltando onde a gente tinha parado. Ao filme. Voltando ao filme. E aí o pessoal começou a reclamar, a crítica especializada reclamou que tinha os logos lá do... Cara, o logo, quando eu vi, eu virei fanservice. Esse logo é totalmente fanservice. Tudo bem, o da Mulher Maravilha e do Aquaman não, porque eles têm na porra do uniforme, caralho. A Mulher Maravilha tem na saia e o Aquaman tem no cinto. Quando ele levanta, dá pra ver o ar. O Cyborg realmente foi puro fanservice. E o Flash é genérico, né? Um raio. Botaram um raio. E foi bem... E o logo é bem simples. É de se esperar que uma empresa como a LexCorp fizesse um serviço completo. Caralho, é. Ou empresa grande dessa não ter então, um bom design é foda, né? Então, é, eu acho uma, coisa coisa que do... eu, uma coisa que eu queria mencionar disso é que, pra mim, na minha visão, o símbolo da Mulher Maravilha é bem claro no uniforme dela. É, o Aquaman, é claro, bem claro mesmo. Sim. O do Aquaman, a logo de Atlântida. O do Flash. O Flash é um raio, né, pô? Todo mundo identifica ele como um raio. Sim, sim. E o Cyborg, tudo bem. O Cyborg, tá chamando de Cyborg. Por isso eu achei, cara, isso aqui é fanservice? É. Mas é uma coisa crível? É. É, talvez o Lex já tenha percebido. Não, esse cara virou um Cyborg. Pronto, aí botou aquele glitchzinho lá maneiro. Tem muito mistério nisso, velho. Só não entende quem não quer, porra. Mano, sabe a coisa mais ridícula que eu vi sobre essas cenas dos meta-humanos? Nego falando que aquilo era ao vivo. Nossa senhora! Meu irmão! E eu lembro da menina que a gente tava discutindo? Também de retardada ao vivo. A menina, Thiago, descendo da depressão, perguntando como é que a LexCorp poderia ter aqueles vídeos, tá ligado? Ai, meu Deus. Aí eu tava virando. A internet quase... é ótima. Eu tava quase dizendo, minha filha, você tá achando que é live, é? O pessoal abriu o YouTube e tá tendo lá, live. O Batman tá abrindo as streams do Twitch do pessoal. O pai do Cyborg parecia um YouTuber. Não, mas... O pai do Cyborg, tá ligado? Gravando um vlog. E aí, galera, fazendo aqui meu filho. Tutorial de como manter seu filho vivo pra fazer ele na onde? Filme da Liga. Larga esses Legos aí. Vou te ensinar como é que monta uma pessoa de verdade. Não, ele tinha começado assim, fala galera! Tô aqui com beleza. O texto do meu filho aqui atrás. Mas é, no final. Aquela cena é clara porque ele faz, né? Porque ele é um cientista, então ele precisa gravar os processos que ele tá fazendo, né? Engraçado, se você cinema, perceber que no vídeo dele o pai dele invade a casa. Fazer um clichê no cinema, todo corpo tem cientista, tem essas paradas dele gravar, dele filmar. Tem, é normal, é o relatório. É pra, relatório gravado. A pessoa porque tem que esperar. É pesquisa, né? Ele precisa mostrar o que ele fez. Isso é muito mostrado em filmes, cara. Já era, o pessoal tá acostumado. Aí a menina vira e ele pergunta, como é que a LexCorp teve acesso a isso? Minha filha, você acha que não existe hacker nesse mundo, não? É. Ou ele pode ter comprado, ou melhor, as câmeras serem dele, da LexCorp. Pelo amor de Deus, cara, isso é um filme de quadrinhos. Pior que tem nego que pega no pé que quer explicação pra tudo. O Levi fez lá no grupo um tópico pra pessoas falarem que não gostaram. E eu fui acompanhar esse post, né? As pérolas. pérolas. Porque realmente há pérolas, porque na maioria das vezes as coisas são bem explicadas e eles falam como se não tivesse explicação. Tem outras que eles pedem explicação, mas um filme não mostraria, qualquer filme. É porque esse pessoal tá muito mal acostumado em querer tudo explicado, mastigado, tá ligado? O pessoal é acostumado a dar filme do Nolan, cara. O filme do Nolan explica tudo. É, realmente. Até o filme do Nolan, às vezes, dá um trabalho. Até eu conheço gente que até hoje não entendeu o final do Interestelar. Ah, mas eu fico zangado com esse povo, cara. Porque não tem pra onde fugir daquele filme. Não é 2001 ou Odisseia no Espaço. Não é Donnie Darko. Donnie Darko é realmente uma viagem muito louca. Você não entende o filme do começo ao fim. O diretor teve que fazer uma edição especial de DVD ou Blu-ray, não sei. Pra explicar o que aconteceu, a teoria que ele mesmo criou no mundo, que ninguém entendeu. Mas isso acontece muito no filme de Zack Snyder, cara. Toda santa vida, Zack Snyder tem que vir depois do filme e querer explicar alguma coisa. Tipo, ele teve que vir lá no... Eu acho que foi a EW ou foi a IGN explicar porque, porra, viu, Batman matou os caras. Pelo amor de Deus, tava claro, cara. Não precisava ter explicado, mas não, o filho da puta não entende. É foda. Eu acho errado você explicar uma coisa. Ou você faz o pessoal pensar, ou você entrega logo tudo. É. Meio Mas que... a questão é que podia pensar, né? Mas não pensaram por preguiça, por vontade de não pensar. Realmente não quiseram pensar porque já foram pra odiar o filme, tá ligado? Você criticar que o Batman não matar, tudo bem, porque o Batman... Original mata. Original não, né? O Batman original mais não, clássico. Depois de um certo tempo que ele começa com essa parada. O Batman clássico não mata, tudo bem. Mas você dizer que não entende por que ele tá matando, a filha da putagem, cara. Ficou ele bem claro. Ele tá um herói quebrado, cara. Ele não é mais o mesmo Batman de como ele começou. Cara, o começo do filme, aquela cena do Alfred, ele falando, transformar homens bons e maus em cruéis. É isso aí, cara. 20 anos em Gotham. Quantos caras bons restaram? Nem ele restou, tá ligado? Quando eu vi a segunda vez, eu entendi quando ele falou. Quantos caras bons restaram? Ele tava se incluindo nesses caras que não eram mais bons. Até queria admitir que já era que ele era criminoso e tal. É, nós somos criminosos, Alfred. Sempre fomos. Isso daí é. Tá aí uma coisa que eu tinha esquecido e agora eu lembrei. Que isso daí é uma clara referência quando. Na animação. E na HQ do Cavaleiro das Trevas, que o Superman vai falar com o Batman. Chamando ele de criminoso e ele fala que todos eles são criminosos. É verdade. Falando em referência, né? Esse filme. Cheio de referência. A referência do Cavaleiro das Trevas, cara, é o mais bonito. O Superman fudido por causa da bomba nuclear. Cara, aquilo foi. Ficou lindo. Muito Puta muito. Merda, eu nem acreditei quando eu olhei. E aí ficou uma explicação até melhor do que a da. A da HQ, a da animação. Que ele. Pega no girassol. É, esse não, ele já tá no espaço lá, o sol vê nele e pronto. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. Lex Luthor. Cara, o Lex Luthor não era o Lex Luthor que eu esperava, mas ele mandou bem, cara. Ele mandou bem, mas tem aquelas coisinhas, né, que incomoda. Eu não achei. Tipo, o visual dele pode não ser, o povo reclama que ele não é fiel. Mas não. Pra mim ele é fiel. Porque, não, tipo, o visual é, porra. Não, o visual não. Tá fiel. O visual não reclama de nada, não. Eu tô falando mesmo da... Às vezes ele dá um overacting muito foda, tá ligado? É tipo, ele é cheio dessas coisas, mas às vezes eu acho... Ah, foi demais aqui. Eu achei só demais na cena do... Que ele tá confrontando o Superman, né? Querendo convencer que é já no final. Aquilo ali eu achei foda, que ele... Eu também. Ele grita, onde ela está? Eu não sei. Eu não deixei que eles me dissessem. Mano, eu só não entendi o porquê o pessoal tá comparando ele com Coringa, velho. É porque é humor, cara. É as piradas. É, que ele tinha aquele... Aquele tomzinho de humor, tá ligado? De ficar fazendo tá bom, barulho agora e tal, o suco de laranja lá, fazendo uma piadinha sexual. Agora, o cara, o que foi Pronto. Aquele plano mestre do Luthor, velho? Que ele manipulou... Bom, uma cena que você vê que aquele cara tá muito bem no Lex Luthor é quando ele tá convencendo o senador a fazer o que ele quer. O senador pergunta, o que você quer, ele? Deixa eu me ver. Isso. Aí ele vai manipulando o senador, tá ligado? Não, você quer o corpo do Zod, ele faz um cara assim e de repente já corta pra cena dele mexendo no corpo do Zod, removendo as digitais. Ele é foda, velho. E o engraçado é que ele vai desembrulhando o bombonzinho de café. Não, é cereja. Cereja? É cereja. É. Ele até fala, é cereja. É cereja. Aí empurra assim na boca do cara. Olha assim, porra, é bobo de café, que coisa é essa? Foi, pois é, essa foi uma das partes que eu achei demais, tipo. Foi demais aqui. Tudo bem. Extrapolou assim um pouquinho. Mas não foi aquela coisa, ah, tá, isso aqui tá me incomodando demais, isso aqui não tá prestando. Não. Não é isso. E o ponto forte do Luthor é, tipo, ele dá uma zoada mesmo nas habilidades do tipo do Batman. O Batman tá todo preocupado lá em descobrir quem é o português branco. Sendo que o Luthor praticamente queria que ele descobrisse pra ele tomar a Kryptonita. É. Não, mas eu acho que essa coisa da Kryptonita, eu acho que não tava nos planos dele. Acho que foi tipo, não, na hora ele pensou. Tava. Talvez tava. Já tivesse no plano. Não concordo com ele. Talvez não tivesse totalmente não, no plano na dele. Na hora ele entendeu o que quer. Não, vou, ele improvisou. Ele improvisou. Eu tô falando no original. Tipo, ah, agora que ele descobriu, vou deixar ele pegar, porque ele vai lutar com o Superman. Então, é desse jeito. Ele não pensou nisso originalmente. Ele, não, ele sim, pensou sim. Na, assim mas... que o Batman roubou ele, ele pensou nisso. O cara foi um bom tático. Foi. Na verdade... Ele foi um Lex Luthor bom. Um Lex Luthor, faz sentido. Porque sim. Quando ele viu que o Batman podia fazer uma luta com o Superman, aí ele facilitou as coisas pro Batman... Não, porque aí ele pensou, agora eu vou usar o Batman. Isso. Eu tô tentando me lembrar se a cena do... Eu não lembro qual momento é terminado. A explosão veio antes ou depois do Batman roubando a Kryptonita. Realmente foi depois, foi depois. A cena da explosão foi depois, né? Ou foi antes? Alguém lembra? Eita, agora... A explosão do cenário. Pra mim foi depois, mas eu não... Não, foi antes. Foi depois, foi antes. Foi não. E tipo, ele vê a mensagem, o negócio lá explodindo, ele abre... Depois que explode, ele abre... É verdade, é verdade. Aquela mensagem que faz a cara... Aí corta já pra ele... Pra Lex Luthor chega, né? É verdade, a verdade foi antes. Então, foi provavelmente, essa parada da Kryptonita, Lex sabia que poderia ser uma possibilidade. Sim, o Lex já sabia, porque claramente, tudo faz. Foi no ele final que ele mesmo parada. Fala. Ele, quando ele uns vai papelzinhos. Criar uma... Você deixou sua família morrer. Foi só o que eu precisei pra coisar o Batman. Como eu falei no começo do programa, foi o empurrãozinho final pro Batman chutar o balde pra cima do Superman. E aí que entra a Kryptonita. Cara, eu achei muito maneiro a Kryptonita, porque finalmente usaram bem a Kryptonita. Realmente, todos os momentos foram... Tipo, porque, tipo... E ainda fizeram uma parada difícil de ser manipulada, né? Sim, porque toda os outros filmes do Superman, os caras... É Kryptonita, aí... Só de encostar assim o Superman, já tava morrendo. Dessa vez não. É o gás... É a lança, tá ligado? Eles explicaram muito bem também como funciona a Kryptonita. No corpo do Zod. Ele degenerava as células kryptonianas. Progressivamente, E aí... Porque... É uma parada tão difícil que o Batman teve que criar uma parada bem rústica, que é aquela lança lá. Teve que emendar num pedaço de coisa lá, de ferro. Porque, tipo, no filme do Reeve, o primeiro, só do Lex Luthor puxar a Kryptonita assim, perto dele, o Superman já tá ficando fraco. Smallville também tem essa, a Kryptonita, qualquer coisinha o cara tá desmaiando. Enquanto nesse, não, ele só ficou fraco quando ele começou a respirar quase tudo, tá ligado? Eu achei muito massa a parada de ser temporário. Sim. Porque é temporário, né? Porque ele se recuperando. Mas foi o temporário mais rápido, tá ligado? Aí, isso me lembra daquela parte do... que eles estão lutando, né? O Batman joga o Superman na parede e começa a bater nele. Aí de repente foi voltando esse poder do Superman. Aí vai batendo como se fosse na parede, aquele barulho de metal aí. O Superman olha assim, o cinema começa a rir, tá ligado? Eu tô dizendo, cara... O filme teve paradas engraçadas, sim. É porque não teve as piadas bosta. Humor inteligente. Gosta. Eu gosto de chamar isso de humor inteligente. Eu não falei ali inteligente. Eu colocaria bem colocado. Exatamente. Foi bem distribuído. Pai. Inteligente o filme já é. Tá vendo? Cristério, né, cara? Cristério, onde ele passa. Deixa o combo pra caralho. Vocês acharam da participação da Mulher Maravilha? Porque, tipo, foi uma coisa que causou muita polêmica. Uma polêmica que o Ben Affleck puxou pro Batman, a Gal também sofreu, né? Quando ela foi escolhida pra ser a Mulher Maravilha. Cara, eu vou dizer, ela já calou todo mundo na primeira cena que ela aparece. que ela trola o Batman de uma forma épica. O Batman chega e cadê? Aí ela se deixa ser vista, tá ligado? Uhum. O Batman corre atrás dela e ela sai no carro. É muito mas bem, cara, é crédito pro Hacks. Quando na cena lá final, quando o Bruce tá falando pra Mulher Maravilha que ela passou lá 100 anos longe da humanidade, o que, que você acha que aconteceu? Cara, Segunda Guerra. Não, porra, primeira, cara. É bem... Não, ela participou da primeira, porra. Justamente, faça conta, o Bocó. E aí, isso pra trás. Mas isso, essa, ela falou que passou 100 anos longe da humanidade, algum trauma que ela deve ter sofrido em relação ao que vai acontecer no filme no dela. No filme dela, vai ser é um gancho pro filme dela. Ou pode ser, tipo, algum acontecimento que aconteceu. Tipo, pode ser isso também, do filme dela. Pode ter sido algum acontecimento que foi marcado ali na ilha, em Temíscera. Pode ter sido alguma coisa que prendeu ela lá, algum vilão, alguma coisa do não, tipo. Talvez ela tenha desistido da humanidade, depois da Primeira Guerra. Olha, tô perto disso também. Que ela fez, não. O mundo dos homens não é pra mim, tá ligado? Eu acho que o filme dela, o que vai vir depois, talvez seja antes desse, não sei. É muito provável ser. E nele que vai explicar. Eu fiquei sabendo que ela se encontra tanto com o Steve Trevor quanto com o avô, o pai, sei lá, alguém assim dela. Peraí, isso é rumor ainda, viu? Não é certeza, então. Não é certeza, é porque o pessoal, quando ele foi divulgado que seria o Steve Trevor na Primeira Guerra, o pessoal ficou... Ué, mas como assim? Tá ligado? Porque ele não tá no presente. Aí veio esse rumor de que, na verdade, o da terceira... Na Primeira Guerra seria o avô, e o que ela vê no presente seria um neto dele que é exatamente igual. E que se isso for rumor mesmo, isso vai dar brecha pra minha teoria de que o Superman... vai aparecer no filme dela, no final do filme dela. Certo? Tá. Rumor que ele apareceria no filme dela, em algum momento. Pois é, eu tava com essa ideia. Se esse rumor for verdadeiro, ela poderia ter voltado pra Terra, né, por causa disso. Porque, tipo, depois da Guerra Mundial ela ficou na dela, aí ela voltou quando o Steve caiu na ilha dela, né? E não, ele cai lá na Primeira Guerra. Pois é, que eu tava. Se o rumor fosse certo, o Steve seria o neto, cara, entendeu? Basicamente foi isso, assim que eu entendi o rumor. Sinceramente, o que eu acho que trouxe ela de volta pra Terra depois de 100 anos foi a invasão à Metrópole. Pode ter sido. É, também, pode ter sido. Porque ela, pelo que deu a entender, Batman vs Superman, ela não atuou como Mulher Maravilha ainda, ela só tinha votado como Diana. E que ela tá em busca de algo, tem alguma coisa que ela tá buscando, que é o que todo mundo tá achando que é um robô, que é alguma peça que vai ser importante na trama do filme dela. Já falaram que poderia ser uma espada... ou um, sei lá, um item que o inimigo, talvez Ares, faria sentido, usaria pra ficar mais forte. E aí foi um dos pontos que a crítica também caiu em cima. Ela foi mostrada em pôster, no trailer e tal, só que a participação dela foi muito, muito curta. Mas isso aí, cara, o filme tava claro. Foi até o que o João Neto falou no segundo trailer, eu acho, do Bad Elf, que ele conseguia ver claramente com o conflito Batman sobre ele, não conseguia ver como a Mulher Maravilha ia entrar, sabe, no meio do conflito, e foi bem mostrado que ela só entrou pra salvar a pele dos dois. Muita gente achou que ela ia chegar pra apaziguar a luta, mas nem foi assim. Ela chegou pra... Ela tá pouco cagando pra luta dos dois. Ela só chegou mesmo quando chegou o Apocalipse. O seu Doomsday está aqui. Na verdade, ela foi atrás dos dois por causa dos arquivos, né? Ela abriu os arquivos e viu. Caramba, tem gente. Meus nudes. Igual a mim. Não, quando ela viu. Apaga meus nudes, Batman. Quando ela viu, tem 8 humanos, ela cagou, tá ligado? Ela tava indo embora já. Era, tá. Sim. Aí chega no avião, aí é que viu do Apocalipse. Ela chega a fazer aquela cara de. Lá vou eu. Voltar pra humanidade, é isso que. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. Vocês gostaram do CGI do Apocalipse? Eu gostei. Não me incomodou em momento nenhum. Fora que no final, quando ele perde o braço. Quando a Mulher Maravilha corta o braço dele e cresce aquele fodendo espinho, me deu esperança que ele vai evoluir muito mais. Sim, com certeza. Uma coisa que eu achei maneira, cara. Isso fica implícito, que ele pode ficar aquele bichão cheio de espinho, que a gente conhece. Ele já tava ficando, cara. Dava pra ver uns espinhos debaixo do olho dele. Mas sim. Que eu tava dizendo, eu achei maneiro essa parada da Mulher Maravilha. Sabe por quê? Porque o Batman, qualquer pessoa podia fazer o que fosse no Apocalipse. Não ia fazer nenhum dano a ele. A Mulher Maravilha chega, a espada dela já corta o bicho, tá ligado? Com certeza. Você já está vendo que a bicha é overpower mesmo? Como tem que ser? Não, então, tipo, eu ia dizer que acho que a parte que mais marcou a batalha não foi nem isso, a parte da Mulher Maravilha de cortar, assim, com a espada. Acho que o laço dela, eles fizeram o laço brilhante e acho que aquilo foi demais. Mais um fanservice, né, cara? Tem gente que achou que foi muito gratuito, mas não sei, cara. É todo... Você tem a mínima noção do que a Mulher Maravilha? Tem a mínima noção de quadrinho? Sabe que ela tem um laço. Já tá... Não, o que eu gostei dali é porque não precisa apresentar ela, porque ela vai ter o filme dela logo em seguida. Uhum. O que precisava ali era mostrar a guerreira que ela é, e foi muito bem mostrada. Sim, sim. E quando ela apanha, ela faz umas caras muito massa como é. A expressão dela é de que quer mais, tá ligado? É. Eu já matei monstros de outros mundos antes. Outro mundo outras vezes. Eu acho maneiríssima a expressão que ela faz quando ela perde o escudo, sabe? Pois. E a espada, ela faz a expressão, é pra valer, né? Aí pega a espada e corta o braço dele. E mais uma vez os haters quebraram a cara, dizendo que como é que pode o cara lançar um poder nela e ela defender com o escudo e ser aquele formato. E aí, caralho, é um escudo mágico. Gente, parem de acreditar nas trailers, pelo amor de Deus. Caralho, é um escudo mágico, cacete. Mas não foi por causa disso. A mínima... Foi só o Apocalipse mesmo, soltando aqueles raios lá. Só foi ele, não foi o efeito no escudo, não. É, mas eu tô dizendo, você dá pra ver que o escudo absorve energia, cara. Um escudo mágico, porra. É, tudo nela é mágico, místico. Porra, a espada dela corta o monstro que só Kryptonita cortava, cara. Pois é. Sinceramente, eu achava que não precisava nem dar lance de Kryptonita. Eu acho que ela conseguiria matar o bicho. Conseguiria nada, só ia fazer ele ficar mais forte ainda. Não, tipo, ela derrubaria ele. É, mas realmente. Mas ela conseguiu cortar o braço dele, mas em seguida ele já evoluiu pro osso, né? E talvez se demorasse mais fosse evoluir. Eu não acho que ela conseguiria dar um golpe derradeiro nele. Não tem como ele derrubar ele assim. Eu precisar da Kryptonita pra degenerar as células de. Como é? Regeneração, né? Se ela fosse derrotar ele, cara, não ia precisar da cena do sacrifício do Superman. Que é uma cena maneiríssima. Que é a cena. E agora a polêmica. Que eu até tava discutindo com o Ian. A gente tava vendo as HQs aí, pegar umas referências. O Superman, quando ele fica em contato com o Kryptonita, ele fica um bosta, não consegue nem se levantar. E nesse, ele dá aquela parada como é o sacrifício, a coisa do herói. A força de vontade que a gente vê em várias obras. É aquele quadrinho, não sei se você já viu, que ele fala, Sol Vermelho, Guerra de Magia. Sim, foi esse pode que a gente, tá chovendo Kryptonita. A gente acabou se deparando com esse quadrinho. Eu estarei lá. É o Superman, cara. Pois é. Não precisou falar nada, só precisou mostrar que ali ele foi o Superman, como a gente quer, o escudeiro. Ele se forçou ao limite pra fazer esse sacrifício, cara. De outra forma, não ia ser possível. Até você vê na hora que... outra situação, ele não conseguiria erguer aquela lança. É, até você ver na hora que ele enfia a lança, aí o Apocalipse pega e enfia o osso nele. Ei, caralho. Ele tenta puxar e faz, não vou conseguir, então... Usa os últimos esforços dele pra atravessar o Apocalipse com a lança pra matar logo de uma vez. E todo mundo que é fã ficou devastado nessa hora, cara. Caralho, eu fiquei em choque também. Eu já tinha visto o spoiler da foto. Mas mesmo assim, cara, eu fiquei... Caralho, ele morreu, cara. Como assim? Como assim, cara? Agora vai toda aquela coisa do próximo filme. Como é que vão fazer pra... O que vão mudar, se vão adaptar igual a ressurreição? Assim, tem gente falando que ele pode acontecer tipo igual no Star Wars 7, ele aparecer só no final, assim, ou ele pode aparecer no meio do filme também. Isso se ele não aparecer da Mulher Maravilha, né? E agora também eu quero saber como é que vão fazer nos trailers, né? Porque a gente tem que mostrar as coisas. Será que vão mostrar o manto preto dele? Pode mostrar. Acho que eles vão esconder preto, o máximo possível, cara. Tomara, eu quero que escondam. Imagina que legal, vai velho. Ser tipo, vai ser tipo aranha na, em Guerra Civil. É, sabe? Pois ser, é. Tipo, esconde uma ceninha. Esconde o uniforme o máximo possível, cara. Não quero ver, eu quero ver no filme. Pois é. E aí, cara, eu achei a Gal muito grande nesse filme. Tipo, na parte que ela tá normal, a parte que ela tá na luta mesmo. Parece que a pós-produção fizeram ela ficar do tamanho do Batman e do Superman. Tem um tamanco, né, pô? Então, é salto alto. Verdade, tem um salto não, alto. Até as costas dela, cara, eu achei maior. Aí, não, mas ela... Vocês viram as fotos? Ela tá malhando. Mas vocês viram as fotos da Mulher Maravilha? Que hoje, as de hoje eu vi. Ela tá magra, cara. As de hoje? Compara. Compara a... Não, ela tá muito magra. Compara ela o tamanho tá da coxa magra, dela ali com o do Batman Superman, cara. Dá pra ver muita diferença. Cara, eles realmente aumentaram. Sim. Ela lá. Porque aumentaram ela proporcionalmente, tá ligado? A altura dela aqui na internet, ela tem 1,78... Porra! O Henry Cavill tem 1,85 e o Garfield tem 1,92. Naquela hora o Batman também tava em pé e ela tava quase o tamanho do Batman. Eu, porra! Ela é mais alta que eu. Mas aí, cara, posso ser que seja perspectiva forçada. Eu percebi um negócio. Eu com 13 anos tenho a mesma altura que o Ben Affleck. Ô, porra, cara. É enorme, cara. Cara, como o Edu, isso? O Eduardo, ele é aquele tipo jogador de basquete, tá ligado? É. Alto desde criança. Sim, cara, é tipo aquele clichê, sabe? Tipo, quantas vezes você reprovou? A foto do Edu. Black and Blue, Fight Night. Greatest gladiator match in the history of the world. E o incrível é que o melhor ator da Liga é o mais novo de todos, tá ligado? Que eu acho foda isso da Liga. Que o mais novo da galera, o menos experiente, teoricamente, é o melhor ator. O Ezra Miller? Sim, ele é o melhor ator dos seis da Liga. Quer dizer, dos cinco, porque a gente não pode considerar o Ray, né? Que a gente nunca viu ele em nenhum filme, então... Tá levando em conta que ele, o cara... Ele fez um filme cult e os outros... É porque ele era mais focado em teatro, né? O cara era até bem conhecido na Broadway. Sim, sim. Por isso que ele... Os filmes que ele começou a fazer no começo de carreira dele no cinema era de um... Era produção séria, tá ligado? Não era aventura, não era nada... E é por isso que ele tá animado pra esse seu ciborgue, cara. Porque é o papel da vida dele, tá ligado? Ora. Mano, os atores... Vai abrir muitas portas pra ele, vai ser que nem o do Star Wars. Mas, né, cara, vai acontecer o que acontece com o Sebastian Stan. O Sebastian Stan fazia filme nenhum que prestasse. Eu gosto dessa parada de Zack Snyder trabalhar com atores desconhecidos. Sim. É bom, cara. Porque... Ele pega os atores desconhecidos pro papel principal e deixa os atores mais conhecidos e premiados, essas coisas, no background pra dar suporte ao personagem, por exemplo. Morpheus. É. Não. É, ó, no Man of Steel, o que é que ele fez? Henry Cavill não era lá muito conhecido. Ele tinha feito aquela série lá, que nem sei o nome, e um filme. Aí ele pega pro background, ele coloca Diana Lane, coloca o como é o nome do Kevin Lawrence Fishburne, aí coloca como é Kevin Costner, que é o Gladiador. É, eles falam isso como se fosse novidade, cara, tipo botar um ator foda no background e um desconhecido não é exclusividade do Snyder, mas é bacana a Marvel não. Mesmo tem muito isso. Mas a diferença é que na DC eles fazem bem. Na Marvel... Ah, não. Não vou entrar nesse mérito. Não. Tem que entrar. Porque na Marvel, eu acho um ou outro essa coisa. Porque até hoje, com a putaria que eles fizeram com o Hugo Weaving. Eu sou puto. Cara. Não, ainda não dá pra entender por que esse filme tá dividindo tanto as pessoas. Porque... É o que eu disse, cara. É um filme de Zack Snyder. Tem pra onde correr. Sempre vai ter isso. Acho que é porque se fosse assinado com o Nolan, seria diferente. Ah, com certeza. Eu entendo por que tá tendo muita crítica negativa. Porque, assim, eu acho que aquela coisa, se eu fosse um Marvete, né? Provavelmente eu não teria gostado do filme, né? Se eu nunca tivesse lido Superman. Se eu não gostasse do Superman, na verdade. Tem muita gente que não gosta do Superman. Pois é. Aí, mas eu não digo nem isso. Tem gente que não entende o que é o Superman. É isso que eu acho. Pois é. Aí, tipo, é o mesmo... Se eu fosse esse tipo de gente, eu acho que eu não teria gostado também. Dele. Esse é o mesmo pessoal. Se eu não tivesse lido o Cavaleiro das Trevas, eu não teria gostado. Quantas pessoas vocês não conhecem que falam assim, eu não gosto do Batman porque eu não gosto de herói que não tem poder? Não, isso eu nunca vi. Já vi muito. Não, eu ouço isso direto. O que eu vi. E o Superman é o oposto. Eu não gosto do Superman porque ele é muito exagerado. Tem isso, mas. Tem aquela galera que me fala, eu não gosto de personagem tal porque ele não mata. Ou eu não gosto de personagem tal porque ele mata, entendeu? Mais ou menos isso também. O problema do Superman, que eu tava vendo na internet, o cara explicou muito bem. É o mesmo problema do Capitão América. Por que as pessoas odeiam tanto o Superman e o Capitão América? Porque eles são muito certinhos. E hoje em dia o cara ser muito certinho é totalmente errado, sabe? Esse coisa do escoteiro, o pessoal não aceita. Ah, mano, eu acho isso. Porque ser bem honesto é errado no Brasil, tá vendo? Porque o pessoal, são heróis que tem o ideal tão forte que incomodam quem tem um estilo de vida que não segue essas coisas, nem as sombras. Aqui no Brasil, eu acho que a maioria não curte isso aí, por quê? Porque aqui no Brasil só tem corrupto, só tem filho da puta, tá ligado? O brasileiro é corrupto. Mas é isso aí, cara. Por isso que, por exemplo, que eu tenho muito medo. Off-topic agora é do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, talvez o pessoal tenha a princípio não goste da versão dele do cinema nova, principalmente se fizer o Homem-Aranha, aquele herói dos quadrinhos mesmo, sabe? Aquele escoteiro que a gente vê no. Mas o Aranha ele não tem esse problema tanto assim, porque o pessoal. Não esses filmes recentes dele. Porque você se identifica com a Aranha porque ele é um cara que vive na merda. Ele tem problemas reais. Por isso que as pessoas se identificam com ele e tem dificuldade em se identificar com o Superman, por exemplo. Porque o Superman não tem poucas situações reais que tu, o que o Superman faria? Ninguém consegue pensar nisso. Ninguém consegue pensar fora da caixa. É, eu me identifico bastante com ele. Até porque eu gosto de soltar teias e prender bandidos. Não, mas é porque ele tem um lado do Peter Parker, que tem problemas reais que não dá pra se resolver com... O Arquid também tem. Pois é, também tem, mas o pessoal não quer enxergar isso. Ele tem super velocidade, ele consegue ver através da... O Clark Kent consegue resolver tudo fácil. Até mesmo como o Clark Kent, ele tem os benefícios de ser o Superman. É, ele sabe utilizar, ele pode utilizar os poderes dele sem se comprometer muito. Exatamente. Exato. E aí o pessoal, eu tava vendo uma entrevista com o menino que fez o Chaves, o Bolanos, e ele... Uhum. É muito bonito o que ele fala realmente, mas ele tá cagando muita regra. Pois é, a verdade é que ele falou merda. Ele deu a opinião dele, na verdade, deu a visão dele do que seria um. Pois é, mas é a visão dele que não conhece os heróis. E essa visão, eu acho massa isso, porque dá pra comparar. Essa é a visão da massa. A massa não consegue se identificar com um herói como Superman. Porque eles acham que o Superman não sente medo, eles acham que o Batman não sente medo. E é justamente o contrário. Eles estão toda hora se contendo e tendo que pensar mil possibilidades pra fazer alguma coisa. Pra não machucar ninguém. Porque eles não têm que se preocupar com eles mesmos, têm que se preocupar com os outros também. É aquela cena da animação do Superman que ele enfrenta o Darkseid e fala que ele vive num mundo de papelão e tem que se controlar. Isso. Cada movimento mínimo dele pode acarretar em um perigo real, mas como é o Darkseid, então ele pode extrapolar. É, exatamente. Como naquela cena dele no cartão que pegou fogo, você pensa, puxa, eu podia ter ajudado, mas eu não sabia que ia acontecer. Isso acontece e hoje em dia ninguém percebe. Ele até comenta, eu fui lá cego, se eu tivesse prestado atenção, eu teria evitado. Eu não quis ver. Sim. Talvez eu não tenha visto porque eu não quis. Sem ser a visão dos haters, pontos fracos nesse filme, o que vocês acharam? Cara, os cortes incomodaram algumas coisas, foi muito rápido. A parte técnica, né? A fotografia não tinha nada a reclamar, tava ótimo. Fez falta essa fotografia em Man of Steel. Agradece, senhor Larry Fong. Agradece, senhor Larry Fong. Então, eu acho que nenhum ponto me incomodou no filme, até porque eu acho que isso não é um lado fanboy, porque o filme realmente é bom, mas os cortes, a edição dele ficou um pouco, posso dizer, incomodou um pouco no início, mas no longo do filme você se acostuma com isso, então não chega a ser exatamente um problema. Então, foi o que o Zack falou naquela entrevista, a primeira parte, principalmente, acho que a gente não entendeu muito por causa disso dos cortes, acho que o que marcou, então, tipo, acho que o problema foi só isso dos cortes, acho que quando a gente assistir no Blu-ray vai ser algo definitivamente bem diferente, talvez assim as pessoas que hatearam entendam, né? Acho que eu nunca comprei um Blu-ray na vida. Nem vou comprar. Eu vou comprar esse filme, eu vou comprar o do Star Wars. Então, mano, é isso dos cortes, acho que isso foi a única coisa que me incomodou, não tem outra coisa coisa que me realmente incomodou. O filme é bom, muito bom. Assim, vou falar outra coisa aqui que eu acabei de lembrar. Não me incomodou, mas eu deixei passar porque o filme é bom. Eu ainda, cara, não aceito o Batman matar. É pessoal, tá ligado? Eu não aceito. Eu entendo o contexto, o porquê ele fez, mas eu não aceito. Pois é, isso aí é a mesma coisa que eu tava pensando, tipo, eu não queria ver esse Batman, entendeu? Eu queria outro, o Batman clássico. Mas eu acho que ele foi corajoso. Esse, então, de boa, eu achei. Não, porque, tipo, mesmo ele matando, tem algumas partes que, assim, como o próprio Zack disse na entrevista, ele não é um assassino frio, ele não mata 100% por querer, tá ligado? Você pode pensar que... É a lógica do final do Begins. É, eu não vou matar você, mas também não preciso lhe salvar. Lhe salvar, Você pode pensar assim, ele mata os caras atirando, os caras estavam no caminhão atirando nele. Sim, caralho, os caras estavam atirando nele, porra, é autodefesa. Sim, não atirar, dali eu realmente vi uma autodefesa que mostra a ponta do Batmóvel praticamente sendo destruída, de pouco em pouco. Porque aqui dali não é uma metralhadora normal, porra. Outra cena, a parte da granada. Ele bate no cara, o cara bate no outro. Joga a granada longe. Aí o cara vai e tenta pegar a granada. É o que o Ian falou. Não precisa salvar. Tem uma cena que incomoda muito mais, cara. Que é aquela que ele joga um gancho no carro e sai arrastando o carro. Então, como aquilo ali pode ter sido... Pra mim não é matar. Mas o carro não explodiu. O carro não explodiu. Cara, mas tipo, tem gente ali dentro, cara. Se tu entra dentro do carro e sai te arrastando... Ali porque quer. Então... Certo, eu entendo que vocês se incomodaram com o Batman matando, independente de ser frio ou não. Mas é aquela parada, o Zack Snyder, ele foi corajoso em mostrar um herói destruído. Ele tava destruído, ele não era o Batman ali. Ele se torna o Batman que a gente conhece depois do Superman. A redenção. É um filme de redenção, cara. Ele se retorna. É, ele se retorna, porque ele já era um Batman heróico antigamente, mas ele se destruiu ao longo desses 2 anos, né? Era isso que eu ia falar. 2 anos? Foi 2 anos. É, 2 anos. Intervalo da luta de Metrópolis para usar coisas... É dois. Dois, viado? Sim. Que é em 2013 e não, o BVS, cara. É 2016? 2015, mais ou menos. Porque... Então não é 2 anos, é um? Não, o Lex fala, porra. O Lex fala, o ódio dele só cresceu nesses últimos 2 anos. Eu só precisei alimentar isso com jogadas mentais, você deixa sua família morrer e tal. Ele fala isso. Enfim. Que até mostra quando acaba a cena de Bruce e Metrópolis, tem a passagem 2 anos depois, tá ligado? Aí tem a parte do deserto. Enfim, é isso que eu queria falar. Ele não era o ele tinha deixado de ser o herói. Ele tava sendo outra coisa. Sem ser o Batman, ele só tava... Demônio de Gotham. Ele se demonizou nesse tempo. E aí, essa que é a parada que eu falei no meu post lá do Facebook de ideia nova. É uma ideia nova, acho que ninguém fez isso antes, eu acho, de o Batman ser bonzinho e depois ficar do mal. Que no Cavaleiro das Trevas ele só incapacita, né? Não, o Cavaleiro das Trevas... Ele mata assim no Depende da cena. Eu só vi... É porque o Cavaleiro das Trevas eu lembro de pouca coisa. Eu li faz tempo. Tem uma cena. E a animação eu vi, mas ele não matava na animação. Não, mas tem uma cena que é aquele negócio. Eu não vou lhe matar, mas não preciso lhe salvar. Que ele fez. Que o Zack fez a referência, assim, que ele quebra a parede e segura a metralhadora. Sim. Naquela cena ele praticamente mata a pessoa. É verdade. Eu lembrei. Até tava vendo essa cena, essa imagem hoje dele na metralhadora. Tem uma outra cena, aquela que eles fizeram. Que o KGB está lá, tá com a mãe do Clark e ele chega para tentar assaltar ela. Tem uma cena muito parecida com aquela no quadrinho, só que no quadrinho, em vez de ele atirar no cano que vaza o gás, ela atira na arma. Ele atira acho que na cara do cara, porque não mostra exatamente. Atira na cabeça, atira. Bem no centro ele da terra. Mostra só ele atirando, assim, apontando e atirando e tal, mas não mostra. No quadrinho, né? Na animação ele não atira. A animação foi feita mais para um público infantil, aspas. Tem infantil não, eu diria adolescente. Em geral. Adolescente e jovem. Não é nem isso. Adolescente e jovem. Eles resolveram cortar muita coisa. Adolescente e jovem é foda. Agora que o Iago falou, eu me lembrei. O Zack Snyder realmente disse isso na entrevista. Porque no Cavaleiro das Trevas ele mata o cara nessa cena. Ele fez, eu não queria fazer isso no filme. Eu queria deixar entender que ele não matou, mas também foda-se, tá ligado? Você tá aqui porque você quer. Eu vim salvar a mulher aqui. Ela entrou no meu caminho porque essa aqui, seu babaca. É. O Lex, ele ficou careca só quando ele ficou preso. Tipo, uma merda isso. Ele poderia ter pegado um câncer. Ele era pra ter... Ele caiu o cabelo por causa da criptonita mesmo. Pode ter muita explicação melhor. Não mas só... aí, sabe por que eles fizeram isso? Porque que senão foi? O cabelo do Ben Affleck e da Lois Lane teria que cair também. É,